A Escola e o Meio, um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Ora, boa noite a todos os ouvintes da Rádio Boa Nova. De novo convosco com o programa da Escola e o Meio, da responsabilidade do Clube da Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Hoje, além das habituais rubricas, teremos connosco a recém-eleita presidente da Associação de Estudantes, em uma entrevista conduzida por Matilde e Mafalda. No nosso programa de hoje, a Beatriz dá-nos conta da reunião do COP27, essa reunião em que, uma vez mais, se discutiu o ambiente. No âmbito da mesma temática, o José Ribeiro dá-nos mais uma lição sobre o meio ambiente e a sua preservação. Ficaremos a saber também de que visitas a Mafalda nos propõe, que leituras a Matilde nos sugere, que músicas o Martim e o Ricardo Neves trazem e que surpresa do universo do cinema o João Mário nos revela hoje. Por fim, a habitual crónica política da Mafalda, desta vez à volta dos números. Sugiro que iniciemos com a análise feita pela Beatriz à reunião que decorreu no fim de semana passado do COP27, hoje aqui apresentado pela voz da Matilde. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, avisou no dia 6 deste mês que o planeta está a enviar um sinal de sofrimento, numa mensagem vídeo enviada aos participantes na Cimeira do Clima, COP27, no Egito. A Conferência Climática da ONU anunciou um novo alerta sobre a aceleração do aquecimento global, cujo financiamento dos danos a países pobres está pela primeira vez, oficialmente, na lista dos debates. Até 18 de novembro, delegados de quase 200 países tentarão dar um novo fôlego à luta contra o aquecimento global, enquanto as múltiplas e interrelacionadas crises que abalam o mundo, guerra na Ucrânia, inflação e ameaça de recessão, crise alimentar, levantam receios de que o tema vá ficar em segundo plano. Os impactos das alterações climáticas têm-se multiplicado, como mostram os diversos desastres que atingiram o planeta em 2022, desde as inundações históricas no Paquistão às repetidas ondas de calor na Europa, além de furacões, incêndios e secas. Os custos destes desastres já rondam as dezenas de milhares de milhões de euros, pelos quais os países do sul do globo, mais afetados, reivindicam uma compensação financeira. Outra questão, premente nas discussões, prende-se com evitar um recuo nos compromissos da redução de emissões, que, mesmo assim, ainda são insuficientes. Apenas 29 países apresentaram planos de redução aprimorados desde a COP 2021, em Glasgow, na Escócia, embora tenham assumido o compromisso de o fazer. A ausência de notícia dos restantes países tem-se feito notar nas duas últimas semanas, por exemplo, nos protestos que têm visado obras de arte expostas em museus europeus. Uma forma discutível, mas mediaticamente eficaz, de chamar as consequências adormecidas de todos à razão. A razão climática, neste caso. As notícias sobre o nosso futuro neste planeta não parecem ser as melhores. Passamos ao José Ribeiro, que nos esclarece sobre mais algumas questões ambientais. Vamos lá, José. Olá a todos. Hoje vim falar-vos sobre os diferentes tipos de poluição. Andam a acontecer mudanças bruscas no meio ambiente, resultado das ações realizadas pelo homem ou de acontecimentos naturais. São o que chamamos de impacto ambiental. Poluição, hipermeabilização do solo, queimadas e contaminação do solo são os exemplos mais frequentes. Segundo o Conselho Nacional do Meio Ambiente, estas ações podem afetar as condições de vida da população, as atividades socioeconómicas, os seres vivos e os seus ecossistemas, os recursos ambientais e a sua disponibilidade. Entre os diversos problemas citados, um dos mais preocupantes é, sem dúvida, o aumento da poluição em diferentes formas. Vou agora mostrar-vos diferentes tipos de poluição. Poluição atmosférica, poluição hídrica, poluição do solo, poluição térmica, poluição sonora e visual, poluição luminosa, poluição radioativa, etc. Bem, espero ter ajudado e informado. Ora, e hoje creio que a Matilde nos vai surpreender com a obra que traz até nós. Vem por aí. A história que vos apresento hoje tem Londres como cenário principal, na fictícia Oceania. Tudo gira em torno do Grande Irmão. 45 anos, de bigodão preto e feições rudemente agradáveis. O Big Brother é o líder máximo. Assumiu o poder depois de uma guerra de escala global, análoga à Segunda Guerra Mundial, que eliminou nações e criou três grandes estados transcontinentais e totalitários. A Oceania reúne a ex-Inglaterra, as ex-Américas, a ex-Austrália e Nova Zelândia e parte da África. Podemos dizer que se trata de um mundo sombrio e totalmente opressivo. Cartazes espalhados pelas ruas mostram a ilustre figura da autoridade suprema e o slogan "O Grande Irmão está de olho em vocês". A verdade é que está mesmo, literalmente, graças às teletelas.

Confesso que não li o programa da lista recém-eleita e por isso não sei se nele consta alguma preocupação com a temática. Mas deixemos que as nossas entrevistadoras Matilde e Mafalda questionem a nossa nova Presidente da Associação de Estudantes. Quem começa a entrevista? Exato. Hoje em estúdio temos connosco a nova Presidente da Associação de Estudantes do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital para o ano letivo 2022-2023, Eduarda Pinto, e começo por te perguntar justamente se de facto a vossa lista, portanto a nova Associação de Estudantes, tem alguma medida que diga respeito ao ambiente e às preocupações ambientais. Ok, em primeiro quero agradecer o convite e segundo, sim, temos um parâmetro nas nossas medidas relacionado com isso, com o impacto ambiental e social, e não sei se posso dizer as medidas. Pronto, então, com medidas temos promover a reciclagem, torná-la mais apelativa na escola, principalmente às camadas mais jovens, que ainda se calhar não têm tanta noção dos problemas que podem vir a surgir e que já estão a surgir relacionados com isso. Temos também outro ponto, que é alertar para o aumento da sustentabilidade, o apoio à angariação de fundos a campanhas de solidariedade e a doação de refeições da cantina, de modo a reduzir o desperdício alimentar. Muito bem, portanto, temos de facto uma associação de estudantes com preocupações ambientais. E aproveito e pergunto-te em que medida é que esta associação de estudantes será diferente das anteriores? Ou seja, qual é o maior erro que para ti as outras associações de estudantes cometeram e que esta não irá cometer? Ok, então eu acho que o objetivo de todas as associações de estudantes é realizar o máximo de medidas e tornar a escola mais dinâmica e apelativa, que é também o nosso principal objetivo. E quanto ao erro das outras associações, se calhar por um bocado de preguiça, por assim dizendo, ou falta de tempo, ou assim, se calhar não foi possível, mas nós contamos para que isso aconteça da nossa parte. Para o contrário aconteça, digo. Aproveito também para perguntar quais são as primeiras medidas que tencionam pôr em prática ou o que é que nos podem revelar sobre os primeiros tempos da nova Associação de Estudantes. Isto é, do leque de medidas, qual é aquela que mais ambicionas concretizar? Então, eu acho que não há assim uma ordem para realizar as nossas medidas. Há algumas mais acessíveis e mais fáceis e depois há assim umas mais complexas que requerem um pouco mais de trabalho e que envolvem outras entidades para além da nossa associação. Mas realmente, aquela que nós mais queremos realizar e que é desde já do princípio assim um grande objetivo e que envolve outras entidades é a nossa última medida, que é a doação das refeições da cantina, de modo a reduzir o desperdício alimentar. E é isso. Muito bem. E como é sentirem-se responsáveis por representarem todos os alunos e terem este papel de tentarem dar-lhes o melhor, de lhe darem uma nova escola, a melhor escola que possível? Eu acho que esse sentido de responsabilidade total ainda não caiu totalmente sobre nós, ou seja, sabemos que temos essa responsabilidade realmente, mas é um cargo de tanta importância, embora não pareça, é um cargo de tanta importância que eu acho que esse sentido de responsabilidade total ainda não caiu sobre nós. Também ainda não fomos, ainda não foi a tomada de posse, será esta quarta-feira. Eu acho que a partir daí sim, por assim dizendo, a ficha vai cair e vamos ter realmente noção daquilo que ainda vamos ter que batalhar ao longo deste ano letivo. Agora, indo para o lado mais pessoal, queria perguntar como surgiu esta candidatura à presidência. Foi sempre algo que ambicionaste? Começo por dizer que não foi sempre algo que eu ambicionei, mas eu e o meu grupo assim mais restrito de amigos, por assim dizendo, sempre estivemos relacionados, desde que me lembro, sempre estivemos relacionados com isto que é todo o processo de uma lista para a Associação de Estudantes, todo o processo de campanha, sempre estivemos integrados nisso. E eu brincava com eles, por assim dizendo, vamos-nos candidatar. E pronto, através do incentivo deles e do apoio, isso foi possível e felizmente hoje estou aqui. E achas que a participação num projeto como a Associação de Estudantes é enriquecedora para o percurso de um estudante? E se sim, de que modo? Sim, eu acho que sim, que é importante e enriquece-nos não só, por exemplo, a nível do trabalho de grupo e de saber trabalhar com outras pessoas, mas também no sentido de responsabilidade e de uma certa forma de liderança, por exemplo, numa decisão, numa tomada de decisões no futuro ou num ter de chegar à frente, dizendo assim, de uma maneira mais leve. E que conselho gostarias de dar a alguém que, tal como tu, gostaria de se candidatar à presidência da Associação de Estudantes? Então, o conselho que eu tenho a dar é não desistirem. Realmente, se é aquilo que ambicionam, seguir em frente, juntarem um grupo coeso, criarem uma boa relação, uma boa dinâmica entre o grupo, fazer convívios, aceitar opiniões, diversas maneiras diferentes. Acima de tudo, isto a nível do grupo é o melhor que se tem a fazer. A nível mais individual, de cabeça de lista ou dos órgãos mais importantes, por assim dizendo, eu acho que se devem informar com pessoas que já tenham tido a experiência, porque parecendo que não, há alguma informação que nos passa assim ao lado. E eu acho que isso é realmente importante. E por fim, qual é o legado que vocês, enquanto alunos mais velhos e enquanto representantes dos alunos, gostariam de deixar aos alunos mais novos, que serão certamente o futuro da nossa escola, tendo em conta que este é o vosso último ano escolar? Ok, então como vocês disseram, este é realmente o nosso último ano escolar e, parecendo que não, o trabalho que nós vamos fazer, grande parte dele vai ser deixado para futuros alunos e aquilo que nós pretendemos acima de tudo é um bom ambiente escolar, uma escola mais dinâmica, mais divertida, prezando sempre pelo nosso lema, que é a união, e deixar para os futuros alunos que ainda estão para vir e para os que já frequentam a escola e que ainda não acabaram o percurso seletivo, deixar algo de modo a que a nossa associação seja sempre relembrada pela positiva. Muito bem. Eduarda, muito obrigada por teres vindo e desejo-te a ti, enquanto presidente, e a todos os membros da Associação de Estudantes, o maior dos sucessos e que realmente não se esqueçam deste que é o vosso papel de representarem os alunos. Obrigada a nós pelo convite mais uma vez. We'll be right back. acabámos de ouvir Looking Out My Back Door. Esta semana venho falar do álbum Cosmos Factory. Cosmos Factory é o quinto álbum de estúdio da banda de rock americana Creedence Clearwater Revival. Lançado pela Fantasy Records em julho de 1970, 6 das 11 faixas do álbum foram lançadas como singles em 1970, com 5 delas no top 5 da Billboard Hot 100. O álbum passou 9 semanas consecutivas na primeira posição no top da Billboard 200 e foi certificado 4 vezes platina pela RIAA em 1990. Talvez mais do que qualquer outro álbum dos CCR, Cosmos Factory exibe a ampla gama de ingredientes musicais que forneceram a base para o seu som Swamp Rock. R&B, nas músicas Before You Accuse Me e My Baby Left Me, Soul em I Heard It Through the Grapevine e Long As I Can See the Light, Country em Looking Out My Back Door, Rockabilly e Rock'n'Roll Classic em Ooby Dooby e Traveling Band, e Psicadélico em Ramble Tamble. Em janeiro de 1970, o single Traveling Band e Who'll Stop the Rain, com duplo lado A, alcançou o número 2 no top da Billboard Hot 100. Em abril, a banda lançou outro single com duplo lado A, Up Around the Bend e Run Through the Jungle, que alcançou o número 4 no Hot 100 e iniciou a sua primeira turnê da Europa. Cosmos Factory foi lançado em julho de 1970, assim como o nono single da banda, Looking Out My Back Door e Long As I Can See the Light, que alcançou o número 2 no Hot 100. O álbum recebeu o certificado de ouro de 500 mil unidades vendidas pela Recording Industry Association of America, RIAA, a 16 de dezembro de 1970. Quase 20 anos depois, dia 13 de dezembro de 1990, recebeu uma certificação de 4 vezes platina, indicando vendas de mais de 4 milhões de cópias. Vou passar agora às faixas deste álbum. Todas as faixas foram escritas por John Fogerty, exceto onde indicado. No lado 1 temos Ramble Tamble, Before You Accuse Me, escrita por Ellis McDaniel, Traveling Band, Ooby Dooby, escrita por Wade Moore e Dick Penner, Looking Out My Back Door e Run to the Jungle. No lado 2 temos Up Around the Bend, My Baby Left Me, escrita por Arthur Crudup, Who'll Stop the Rain, I Heard You Through the Grapevine, escrita por Norman Whitfield e Barrett Strong, e Long As I Can See the Light. Os lados 1 e 2 foram combinados como faixas de 1 a 11 em reedições de CDs. As faixas bónus do CD da edição do 40º aniversário são Traveling Band, um take remasterizado, Up Around the Bend, ao vivo em Amsterdão, no dia 10 de setembro de 1971, e Born on the Bayou, com Booker T and the MGs, no Fantasy Studio, em 1970. Os créditos deste álbum pertencem a John Fogerty, na guitarra, vocais, piano, piano elétrico, teclados, saxofone, harmónica e como produtor, Tom Fogerty, na guitarra rítmica e nos backing vocals, Stu Cook, no baixo e nos vocais de apoio, Doug Clifford, na bateria e no chocalho, Russ Gary, como engenheiro, e Bob Fogerty, na arte da capa, design e fotografias do álbum. No geral, dou 8.2 em 10 a este álbum. Ao contrário de outras bandas contemporâneas, os Creedence não eram formados por músicos extremamente talentosos e respeitados de grandes centros como Nova York, Los Angeles ou São Francisco. Eles vieram de San José, bebidos nas suas raízes originadas no Bluegrass, e eram tecnicamente falando bastante limitados. Se o Doug e Stu seguravam a barra apenas decentemente, não se podia esperar mais que isso deles. Da mesma maneira que a guitarra de Tom era tímida e contida, a força dos Creedence estava centrada nas ideias, vocais, solos e arranjos de John Fogerty e, acima de tudo isso, no conceito do grupo. Os Creedence foram uma daquelas bandas em que a química da banda rendia muito mais do que a contribuição individual dos seus membros. Em seguida, iremos ouvir Up Around the Bend. Come on now. Ora, e após esta boa seleção musical do Martim, passamos para uma visita com a Mafalda. Hoje vamos até onde, Mafalda? E porque nunca é cedo demais para falarmos de Natal, hoje sugiro uma viagem ao Perlim. O Parque Natalício Perlim funcionará de 1 a 30 de dezembro em Santa Maria da Feira. E embora este ano não abranja o castelo, devido a obras em curso nesse monumento, apresentará um mercado de Natal e um circo. Segundo adiantou o diretor-geral do evento temático, que aquela autarquia do Distrito Aveiro vem a realizar desde 2008, com recurso à empresa municipal Feira Viva, esta última proposta é inédita na história da iniciativa. Este ano vamos ter três áreas temáticas. Mantemos a Quinta do Castelo, que sempre foi o espaço principal de Perlim, mas acrescentamos-lhe o Mercado de Natal e, pela primeira vez em 14 edições, vamos ter um circo totalmente autónomo, revelou Paulo Sérgio Paes à Lusa. O mercado será de entrada gratuita, mas durante os 25 dias alternados de funcionamento do parque temático, as duas outras propostas obrigam à aquisição de bilhete com preços entre os 6 e os 30 euros. Qualquer que seja a modalidade escolhida, a programação principal decorre na Quinta do Castelo, no período da 1h30 da tarde às 19h, e entre vários cenários alusivos ao imaginário natalício, vai integrar 24 espetáculos e performances diárias, abrangendo desde encenações de teatro com plateia fixa até animação itinerante ao longo do circuito. O circo, por sua vez, ficará reservado para a apresentação do espetáculo Magical, que é uma produção concebida especificamente para Perlim e que estará em cena sempre às 11 horas da manhã e às 17h15 numa tenda instalada junto ao Rocio e com capacidade para 750 pessoas. Funcionará em dias de chuva, mesmo que a Quinta do Castelo seja encerrada devido às condições climatéricas. A edição de 2022 do Parque Temático Natalício de Santa Maria da Feira deverá receber cerca de 100 mil visitantes, à semelhança de anos anteriores, e sobretudo no período próximo dos feriados de 1 e 8 de dezembro, grande parte da afluência será de origem espanhola. O evento implica um investimento na ordem dos 700 mil euros, no que a porção relativa a custos energéticos tem sido, segundo o diretor da Feira Viva, residual. Mesmo assim, se antes o recinto principal mantinha a sua iluminação ligada, para além do fecho de portas, até à meia-noite, este ano as luzes vão estar sempre desligadas às 20 horas. O acesso ao recinto tradicional de Perlim implica bilhetes a preços de 6 a 8 euros ou pulseiras de livre acesso de 12 ou 15, consoante a data de compra e os espetáculos da companhia Evolution Circus. Custarão entre 10 a 30 euros, de acordo com a idade do espectador. Todas estas informações foram disponibilizadas pela organização do evento. Aproveite, viaje até ao norte e divirta-se na magia do Natal. Boa viagem! Acabamos de dar uma espreitadela ao Parque Natalício Perlim de Santa Maria da Feira e prosseguimos o nosso programa, a possibilidade de voltarmos a viajar um dia destes até a Hogwarts. É assim, Martim? É isso mesmo. A saga Harry Potter poderá ganhar novos filmes. David Zaslav, CEO da Warner Bros. Discovery, revelou, no decorrer da mais recente conferência relativa aos lucros obtidos no terceiro trimestre da companhia, interesse em trabalhar em novos filmes de Harry Potter, com o possível envolvimento de J.K. Rowling. Vamos daqui em diante focar-nos sinceramente em franquias. Não tivemos um filme de Superman em 13 anos, Há 15 anos que não temos um filme de Harry Potter. Os filmes da DC e do universo Harry Potter geraram imensos lucros para a Warner Bros., disse David. O CEO apontou que o universo das franquias é muito importante para o lucro do estúdio, não apenas nos Estados Unidos, mas principalmente na Europa, América Latina e na Ásia. O executivo afirma que um filme fora do país pode render duas ou três vezes mais dinheiro do que nos Estados Unidos. E por ter os direitos de títulos como Batman, Superman e Aquaman, a Warner gostaria de investir nisso. Zaslav comenta que o desejo de reviver essas sagas surgiu devido ao grande sucesso que as franquias vêm tomando nos dias de hoje, como podemos ver com a aclamada série Game of Thrones e o seu spin-off House of the Dragon. De acordo com o The Hollywood Reporter, ainda falta a autorização de J.K. Rowling para dar início ao novo projeto. Isso é algo que poderá tomar algum tempo, pois vale lembrar de que J.K. Rowling, autora da saga, esteve envolvida em muitas polémicas de transfobia nestes últimos anos. Noutras notícias relacionadas com a companhia, foi recentemente anunciado que a Warner Bros. Discovery pode aumentar o preço do HBO Max. Por outro lado, e no sentido de potenciais boas notícias, ficamos a saber que James Gunn e Peter Safran são os novos co-CEOs do DC Films, antecipando-se assim uma nova era para o departamento cinematográfico da produtora. She'd take the world off my shoulders if it was ever hard to move. She'd turn the rain to a rainbow when I was living in the blue. Why then, if she's so perfect, do I still wish that it was you? Perfect don't mean that it's working, so what can I do? When you're out, outside, in my mind. Cause sometimes I look in her eyes, and that's where I find a glimpse of us. And I try to fall for her touch, but I'm thinking of the way it was. Said I'm fine, and said I moved on. I'm only here passing time in her arms, hoping I'll find a glimpse of us. Tell me, say, this your glory? Does he laugh the way I did? Is this a part of your story, one that I had never lived? Maybe one day you feel lonely, and in his eyes you'll get a glimpse. Maybe you'll start slipping slowly and find me again. When you're in my mind. Cause sometimes I look in her eyes, and that's where I find a glimpse of us. And I try to fall for her touch, but I'm thinking of the way you walk. Said I'm fine, and said I moved on. I'm only here passing time in her arms, hoping I'll find a glimpse. Cause sometimes I look in her eyes, and that's where I find a glimpse of us. And I try to fall for her touch, but I'm thinking of the way it was. Said I'm fine, said I moved on. I'm only here passing time in her arms, hoping to find a glimpse of us. Acabámos de ouvir Glimpse of Us, um dos singles mais conhecidos do artista Joji. Este single pode ser agora encontrado no novo álbum Smithereens, lançado a dia 4 de novembro com 9 músicas. Passamos agora a ouvir o 1AM Freestyle. Aproveitem! Após a excelente escolha musical do Ricardo, vamos ver que números ou que contas nos traz a Mafalda final. O Orçamento de Estado para 2023 foi aprovado na Generalidade em plenário na Assembleia da República, aprovação garantida pela maioria absoluta socialista. Contudo, tem gerado várias polémicas que tentarei esclarecer. Os diferentes partidos da oposição têm-se vindo a manifestar contra diversas medidas. A Iniciativa Liberal voltou a acusar o governo de falta de medidas concretas no Orçamento de Estado para os jovens. Esta não é uma preocupação do governo, acusa a deputada, lembrando que um em cada quatro jovens portugueses não tem emprego. A deputada do Bloco de Esquerda, Joana Mortágua, afirma que empresas como a Galp ou a Jerónimo Martins tiveram várias centenas de milhões de euros não tributados em 2021, focando-se depois nos lucros obtidos também em 2022. Joana Mortágua acusa depois o governo de recusar controlar os preços ou aumentar os salários, dizendo mesmo que o que está em curso é um roubo aos mais pobres e que esse roubo está a enriquecer quem mais tem. O deputado Jorge Salgueiro, do PSD, pediu a palavra para falar sobre um problema que o país enfrenta há décadas, que é a necessidade de capitalização das empresas. Nesse contexto, lembrou que o Banco de Fomento, criado em 2014 pelo governo do PSD e CDS, para resolver a lacuna da banca comercial, continua a ser uma miragem. O deputado do PCP, Alfredo Maia, acusou o governo de não prever um aumento das prestações sociais na proposta de Orçamento de Estado para 2023, dizendo ainda que muitas famílias não veem respondidos os problemas no acesso à habitação. E assim foi o resto do debate. O Ministro das Finanças e o restante do Governo tentaram defender-se, acusando a oposição, e a oposição, por sua vez, fez exatamente o mesmo ao Governo. Mais adiante, que as negociações do Orçamento de Estado são uma das origens da greve dos professores da semana passada. Bom, importa aqui perceber vários pontos importantes. Primeiro, sabemos que era óbvia esta aprovação do Orçamento, tendo em conta a maioria absoluta do PS. E é nisto, e convém salientar, que as maiorias absolutas podem mesmo ser perigosas, porque, à partida, tudo o que o governo em maioria decidir será aprovado. Segundo, este debate é claramente importante. Por enquanto, não posso dizer as medidas concretas que vão estar presentes no Orçamento de Estado, porque terá de ser aprovado na especialidade, ou seja, será feito um escrutínio de todas as medidas. E sabemos também que a maioria absoluta tem e tem tido muitas falhas, mas sabemos também que muitos destes problemas apontados pelos partidos da oposição não provêm apenas do atual governo, já vinham de anos anteriores, de governos anteriores, e governos esses em que, por exemplo, o Bloco de Esquerda e o PCP estiveram presentes, mas que agora criticam o que também não foi feito por eles. E, portanto, sim, é importante este debate e realmente conduzir o país a uma situação melhor do que a atual. Mas estes problemas não nasceram de um dia para o outro e convém perceber isso. Portanto, para mim, o grande defeito deste Orçamento de Estado é que tem muito de finanças e pouco de economia. Aliás, basta pensar nas muitas vezes em que Medina se pronuncia no hemiciclo e nas raras vezes em que o Ministro da Economia tem alguma participação. E é também de referir que a situação económica ou financeira portuguesa não está bem, mas nem a portuguesa, nem nenhuma. Portanto, não se pode propriamente responsabilizar o governo português pelas consequências da inflação, quando, na verdade, os grandes culpados são a guerra e a pandemia. Ou seja, não é o governo o culpado por estes problemas. O que tem de fazer, sim, é encontrar soluções e melhorar a qualidade de vida dos portugueses. Portanto, assim que o Orçamento de Estado for aprovado na especialidade, retomarei a este assunto, dando, de facto, as medidas concretas que o Estado português pretende estabelecer para 2023, até porque só tendo toda a informação do nosso lado é que poderemos tomar uma posição. Hoje aproveito ainda para deixar uma saudação a Jerónimo de Sousa, que abandonou a liderança do PCP, e, goste-se ou não, há que reconhecer o papel importante que Jerónimo de Sousa teve no partido e, arrisco-me a dizer, até na política nacional. Contudo, concordo que, de facto, o partido está a precisar de uma mudança e é sempre importante termos gente mais nova na política, portanto, espero que este novo líder renove o partido e tente melhorá-lo. Para encerrarmos o programa com chave de ouro, ouçamos Die For You, de Joji. Sleep awake last night. No point in turning off the lights. Not the same without your head on my shoulders. Growing pains, but I don't wanna get older. Almost like we left it all unread. Couple feelings never laid to rest. Didn't know that the party was over. And it's true that I need you here closer. Burning photos. I'm